provemos com o coração. O descanso em Jesus. Encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Tento paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus. Em descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Achará na oração, Deus ali vitória aos santos conceder. Estarás bem seguro e corajoso quando a tentação chegar-te para ti. Tens a graça para ser vitorioso nas terríveis provações da vida aqui. Permanece pela graça que Ele deu, plena paz, consolação, achará na oração, Deus ali vitória aos santos conceder. Só em Cristo encontrará descanso, que ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus aprenderás ser manso, vê sua glória em ti, ó mundo, admirar. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu, plena paz, consolação, achará na hora.